Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, nós vamos iniciar uma série de pequenas palestras no estudo da mediunidade com vocês. Na noite de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, que trata da influência moral do médium. Como é que o médium interfere nas comunicações, a questão da moralidade, do seu desenvolvimento mediúnico. Quais as qualidades que atraem os bons espíritos? Quais os defeitos que atraem os espíritos menos felizes? Então vamos pedir a Jesus, o Mestre inesquecível de nossos corações, para que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos deixe a sua paz. No capítulo 20 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec interroga se o desenvolvimento da mediunidade guarda alguma relação com o desenvolvimento moral do médium, do intermediário. E os espíritos dizem que não, mas que guarda sim relação com o seu uso. Ou seja, a faculdade mediúnica independe da moral. Nós podemos ter médiums de espíritos muito bons, elevados, e podemos ter espíritos muito infelizes, ainda em aprendizado, dotados de uma grande capacidade mediúnica. Há quem diga, por exemplo, que Adolf Hitler foi um médium das trevas, guiado, cego, pelas influências negativas do mundo espiritual. Então, o seu uso, sim, vai depender da qualidade do médium, da sua evolução moral. E Allan Kardec pergunta por que que Deus concede esse dom para as pessoas, mesmo as mais atrapalhadinhas. E eles respondem que por misericórdia de Deus. Vamos lembrar que Deus faz chover sobre justos e injustos, que concede não só a mediunidade, mas várias outras faculdades para o nosso aperfeiçoamento. Então, nós vamos ver ladrões extremamente aplicados, né, bem desenvolvidos organicamente, vamos ver pessoas eloquentes usando a fala, como o exemplo citado de Hitler, que comovia as multidões com os seus discursos. Então, são instrumentos para a elevação do espírito, que pode ser mal utilizado. E Kardec pergunta, e se a mediunidade for mal empregada? Ele diz que o médium é duplamente punido, porque ele tem mais consciência, ele tem mais esclarecimento. Então, a pessoa que enxerga é muito mais punível se ela pode desviar do tropeço. Agora, se ela não enxerga, não. Naturalmente, a gente tem um desconto maior. Então, o médium que dá a comunicação